Loco, ponete pillo, si no te rompo la cabeza. Dale. Para toda humanidad. Una línea no me alcanza, no me alcanza. Dos líneas no me alcanza, no me alcanza. Tres líneas no me alcanza, no me alcanza. Para que me alcance una fuerza entera. Para que me alcance una fuerza entera. Paulo Vicio, el que toma toda la fuerza. Cumbia rapera brasileira. Cumbia rapera brasileira. Brasileira, brasileira. Cumbia rapera brasileira. Brasileira, brasileira. Garotinha, garotinha. Uma linha não me alcança, não me alcança. Duas linhas não me alcança, não me alcança. Três linhas não me alcança, não me alcança. Para que me alcance uma voz inteira. Para que me alcance una voz entera. Ahí está. No puedo parar, deja de tomar. No puedo parar, deja de tomar. Golpea las manos quien quiere tomar. Golpea las manos quien quiere tomar. Quien quiere tomar, empieza a chifrar. Quien quiere tomar, empieza a chifrar. Ahí viene la bolsa.